93.7 FM. A informação com Pedro Carvalho. José Artur Paiva, presidente do Colégio de Medicina Intensiva da Ordem dos Médicos, falou em relação ao desconfinamento, alertando que um passo rápido pode levar a uma situação complicada. Reparo, o que se está a passar é algo de previsível. Ao fim de 2 meses de confinamento, há necessariamente aqui, como em qualquer país em que esta ação é tomada, uma fadiga de confinamento. E de facto começamos a ver um ligeiro aumento de circulação das pessoas e, de facto, nos últimos dias há alguma subida do índice de transmissibilidade, do RT. O que é que isto, a meu entender, quer dizer? Quer dizer que, após realmente este sucesso que foi a atitude, o comportamento do cidadão português ter conseguido levar a uma queda abrupta da transmissão do vírus da comunidade e, com isso, a uma franca diminuição da sobrecarga das instituições de saúde, após este esforço, este trabalho de todos nós, é o momento de regular o desconfinamento. Isto é, estamos no momento, de facto, de programar, de planear, de uma forma clara, transparente para toda a gente, um plano de desconfinamento que terá que ser gradual, progressivo, monitorizado e compreensível através de indicadores para toda a população. Afirmações de José Artur Paiva, presidente do Colégio de Medicina Intensiva da Ordem dos Médicos. Pode beneficiar do projeto Oficina de Limpeza através da realização do serviço de limpezas no seu domicílio. É um serviço destinado aos portadores do cartão Amadora 65+, com comparticipação de acordo com a condição socioeconómica do agregado familiar. Um serviço da Câmara Municipal da Amadora, em parceria com a Fundação AFI de Diferença, que presta o serviço. Para mais informações, contacte a linha municipal de apoio social 800-207-632. Os empresários de diversão itinerante voltaram às ruas como forma de protesto. A cidade escolhida foi Aveiro. Manifestaram indignação pela falta de apoio durante o período de confinamento. Sinto que estão a prejudicar a minha vida porque tenho 4 filhos e estou há 1 ano e meio parado, sem poder trabalhar. Epá, e para surpresa minha, quando eu chego aos shoppings, em pleno Natal, o governo fecha os olhos, toda a gente fecha os olhos e são filas enormíssimas. Agora, ao desconfinar progressivamente, lembrem que realmente a nossa atividade existe e que nós temos as nossas despesas, os nossos encargos para pagar, os nossos seguros. Vale mais matarem a gente já à fome. Eu ouço o governo falar em tudo. Nunca vi o senhor Primeiro-Ministro, que tem um bom coração, falar uma vez nos proprietários de diversões. Cerca de 60. Empresários de diversão itinerante exigem a reabertura da atividade. Boa tarde, boa segunda-feira, ainda bem estar desse lado. Eu sou Mónica Amaral, vou estar por cá consigo até às 8, eu espero que se mantenha desse lado.